maravilhas daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas Daqui vai para um projeto que destaca o patrimônio imaterial não apenas dos moradores de Foz do Iguaçu, mas de toda a região de fronteira. Estou falando do projeto Nhandeva, desenvolvido pelo Parque Tecnológico Itaipu, tendo como foco a valorização do conhecimento dos artesãos regionais e o desenvolvimento de estampas, padrões e produtos que efetivamente tenham laços com a cultura popular da região. O projeto foi oficialmente criado em abril de 2006 e conta com a participação de 23 entidades, com Sebrae e PTI fazendo parte do núcleo gestor. Os produtos do projeto Nhandeva estão disponíveis em vários locais de venda de artesanato em Foz do Iguaçu e região, com a devida identificação ali na etiqueta. Outras informações no site Nhandeva, é assim que se escreve, tá? Nhandeva.org.